bonde das maravilhas com a nova sensação. Vem com o DJ Diogo e o Tom na produção. Abre festa, no barzinho do abre festa.